ao vivo é a cores sem dublê. Várias mortes, gambé é mal preparado, é carta branca pra cela. Tragédia maquiada vira cena de novela. Apagada vem a barca e o filme é de terror. Lá se vai mais um negão, não há roteiro. E o luto no final é consequência. A cortina da vida se fecha sem aplauso e audiência. Na quebra o banco é milhão, vielas e becos são rota de fuga. Hilux na bota do Jetta do B, é um erro fatal, só tiro na nuca. Filme sem roteiro, não existe stop. Eles nunca param, eles vivem choque. Cena de terror, de suspense e ódio. Pode ser que eu não viva até o próximo episódio. Lá roteiro, Joe, não existe stop. O jogo aqui é real e sem dublê para suporte. Sem sorte, só morte com porte de ódio. Ninguém se mascarar, não verá o próximo episódio. No arroteiro, Joe, não existe stop. O jogo aqui é real e sem dublê para suporte. Sem sorte, só morte com porte de ódio. Ninguém se mascarar, não verá o próximo episódio. A vida é um filme sem roteiro, é quente. Se não for coerente, logo constará the end. Mas se é que me entende, eu falo sem poder dar brecha. Mas se for se submeter, só pra entreter, só curtir na fecha. Então deixa que eu mostre a cara e exponho o meu trabalho. Então veja como eu vou destruir esse cenário. Sou paro para o mascarado, seu fardo de farsa será desvendado. Acabo com esse teatro, conto de farsa, só junto será amarretado. E não pense que eu falei, não faço, tá camuflado, te pego no ato. De fardo não tardo, preparo soldados para o novo império jamais censurado. A roteiro, Joe, não existe stop. O jogo aqui é real e sem dublê para suporte. Sem sorte, só morte com porte de ódio. Ninguém se mascarar, não verá o próximo episódio. No arroteiro, Joe, não existe stop. O jogo aqui é real e sem dublê para suporte. Sem sorte, só morte com porte de ódio. Ninguém se mascarar, não verá o próximo episódio. 3, 2, 1. O filme já vai começar. Sem herói pra poder te salvar. Jogo real e mortal. E cê vai querer até um dublê. Que é pra poder se passar por você. E os vilão de terno, causa inferno no poder. Apocalipse do mundo moderno. Eu quero ver quem vai ser disposto a ponto de encarar o monstro sem tremer, sem correr. Só personagem, nesse quadro treinado pra te entreter. Distorcendo a verdade, camuflada na imagem pra você não ver. Pra você não ver. Ah, e eu mudo o cenário, não pago de otário, naturo comédia. Vacilão que faz drama, engana por grana, por fama já vira tragédia. Já é a lei do mundo, cão, chega de atuação. Reação de quem naturou, essa porra não é ficção. Tá mais pra filme de terror. Fica telefone, era só coisa de morrela. Essa porra não é ficção, tá mais pra filme de terror. Suporte, sem sorte, só morte com porte de ódio. Ninguém se mascarar, não verá o próximo episódio. No arroteiro, Joe, não existe stop. O jogo aqui é real e sem dublê para suporte. Sem sorte, só morte com porte de ódio. Ninguém se mascarar, não verá o próximo episódio. O muro de silêncio vai abaixo na hora. Jornais, rádios, televisão, todo mundo vai ouvir a nossa voz.